Nicolau 34, controle 119, decimal 80, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Também, 62, 11, transfere. 61, bom dia. Eu vou passar na decolagem, siga para o nível 360, sai da Bael. 360, Dael, pode valer, senhorita, 621? Cruzado da presença do hotel Chené, 621. Cruzado, Leda, 621. Índia, ponto cara, 902, 1-1-8, do final 95, ajuste, 1-0-4, bom voo, já. 2-2-4-5-1-9. Autorizado, pushback, reporta o ponto, autorizado, reporta o ponto, deixa eu ver. 265, decolagem autorizado, pistona 0, vento variável 012. Decolagem 37, controle 119, decimal 80. 980, monobino. Decolagem, suba para 360, sai da árvore. 360 na árvore, autorizado Elefa. Autorizado Elefa, voo no 865. Elefa, voo no 865. Sim, Juliette, encerra até uma hora a coordenação, por gentileza. Bom dia, Azul Alfa, uniforme Alfa. Azul Alfa, uniforme Alfa, prossiga. Solicito a autorização de rebordo do PAD 3 para o PAD principal, posição 04. Azul Alfa, uniforme Alfa, está livre o rebordo, chama para ingresso do PAD principal. Alfa, informe algo, iniciando rebote, chamará para ingresso no PAD principal. Oxenê, 625 para o táxi com 1 no meio, autonomia de 310, aterrando Goiânia. linha Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 do sinal 95, o ajuste 1094, uma boa viagem. 1014 agora, 1095 a Torre, Xanã 6285 via Índia. Salvador, Xanã 6285, pode ficar pronto. Xanã 6285, ali mantém. Ali mantém, Xanã 6285. Top. Autorizado Petrolina, nível de voo 100, decola da pista 35, com a primeira curva à esquerda, na saída Momo, código após direto. O transponder é o 5460, controle 119.8. 5-0, chame centro resiste, frequência no 25.1, na alternativa 33.25. 25.1, 33.25, muito obrigado, bom dia. Direto Serra Tango, a saída é Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após o direto. Golo 9.80, 4-1, Golo 9.63. 19.8.9.63. Economia? 3. Sono 9.63, contato radar na decolagem. Suba para nível 360, saída da El. 360 da El, 9.63. Vento variável 029, decolagem autorizada, Salvador, Mike Yankee Hotel, informando o término de reboque no gate número 7. Mike Yankee Hotel, gate, um bom dia. Graças, bom dia. Decolagem 44, controle 119.80. 198, Xanã 6285, Sul 1865, cruza nível 170, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 28.260, bom dia. Controle Salvador, chame 6285, decolou na Arpa. O Xané 6225, contato a dar na decolagem, subiu via Arpo. Subindo via Arpo, o Xané 6225, e o 380. Para 2000 pés, cancelado as restrições de emprego, Penangá 1014, autorizado a linha protetora da pista 10, resposta avisada. 2000, reportará estabilizada, pista 014, com o número 49. Patango Juliette, Serra Tango, chame táxi. Reposto no ponto de espera da Papá com 05 a bordo. O 1963, na escuta do controle? Na escuta? Chamou o controle? Ah, eu pedi para a senhora, se puder, coordenar lá com o Recife, se a gente pode apurar a BDF. Pode coordenar com o 1963. Tango, Juliette Serra, Tango, autorizado ingresso, 35, repórter alinhado e pronto. Do localizador, Gol, no 649. Gol no 649, complete o final do procedimento, chame a torre 1198-95. Autorizado, procedimento, torre 7295, gol no 649, bom dia. Novo Salvador, alto, ela informa, alto, finalizou no reboque, na posição 04. Graça, bom dia. Gente, bom dia. Dia Gol no 649, tá uma milha pra Sindra. Foi no 649, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfego já alistado, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, aguardando autorização, Gol no 649. Boa no 649, vento calmo, ajuste na 04, pouso autorizado, pistão na 0. Autorizado, pouso na 10, boa no 649. Terminal 225, cruza nível 160, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, alterna 1260, chame aero 6225. Sierra Tango decolou agora ao 55, controle 119, decimal 80. Olá, Anágua, final 80, Juliana Sierra Tango. Então, contato radar na decolagem, via Memo para nível 100. Aguarda o número 2 para a cópia, prepara da L de Irume. Aguardando para cópia, da El Grosso, da 3, tudo bem? Fuselado Guarulhos, nível de voo 340, decolagem da 10 com primeira curva direita, na saída da El, linha da transição Mótiva. Mike Aspetão, Vitor Alfa. Intercepta Elpes 10, Taubaté. O transponder é o 5527, controle 119, décima 8. Fuselado 340, Guarulhos. Fuselado 10, saída da El, linha da Mótiva. Do 10, Taubaté. Azul 5003, correto cotejamento, reporta quando pronto para o pushback. C3125, cópia. Diga, C3125. Autorizado Galeão, nível de voo 340, decolagem da 10 com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Irume, Upper November 857, Moço. O transponder é o 5526, controle 199, décima 8. Pesado Galeão, nível 340, com a pista 10, curva direita 4. Saída da El, Leda, Irune, era aerovia Upper Zulu. Upper November 857, até Monte. Transponder 5526, controle 19, décima 8. Está 3125. Está 3125, correto. Cotejamento, reporta para o pushback. Vou funcionar para o pushback. Está 3125. Papapá Alfa Tango Sierra, bom dia, Priscila. Alfa Tango Serra. Autoridade Petrolina, nível de voo 080, decolagem da pista 17 com primeira curva direita, corrigindo, com primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibo, após direto, o transponder é o 5512, o controle 119.8, o papapá Alfa Tango Serra. Estão confirmando, autorizado Petrolina, nível de voo 080, a decolagem da 35, com a primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibo, após DCT, o transponder é o 5512, o controle 119.8. Papapá Alfa Tango Sierra, correto o cotejamento. Confirma a perda de autonomia? Está informando a torre no táxi. Transfere agora mesmo 118.95, ajuste na 0, Alfa Tango Sierra. Já de Serra Tonga, confirme seu estimado de pouso. Juliette Serra Tonga, na escuta do controle? Positiva, mais uma hora e... Mike Charlie Alfa. Gente, contatando Mike Charlie Alfa, autorizado Petrolina, nível de voo 180, decolagem da pista 17, com primeira curva esquerda, na saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após o direto. O transponder é o 5530, controle 119.8. Tive acionamento para o táxi, foi em um momento do sinal 95, ajuste no 014, o Marte Alfa. Todo boníssimo dia, 2223 Passaredo, informação forte, vitória da conquista. Bom dia, Foxtrot confere, autorizado vitória da conquista, nível de voo 180, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita na saída agora e Lepa, após o Flor, após direto conquista. O transponder é o 5533, controle 119.8. 2233, autorizado vitória da conquista, nível de voo 180, decolagem 10, direita, árvore Lepa, Flor, Flor, vitória da conquista, 5533, 198. Correto, o patrão do pushback, o passarei 2223. Trabalhamos com ele. Ingresso na 17, aporte aliado e pronto, cabeceira 35. Fala, falador, bom dia, João Pien aqui antes. João Pien, gente, prossiga. Bom dia, senhora, João Pien aqui antes, está no pátio 3, solicitar rebote para a posição 01 do pátio principal. O azul, Alfie Yankee, está autorizado o reboque, chama para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamará para ingresso no pátio principal, o Alfie Yankee, obrigado. Falou, Salvador, está 3125, para o táxi, autonomia 0332, 8 a bordo, Altera, Ribeirão Preto. Está 3125, livre o táxi via pátio 1. Índia, ponto espera da 10, tô em 1-1-8 decimal 95, ajuste 1-0-4. Tenha uma boa viagem. Obrigado, ajuste 0-4. Pátio 1, Índia, ponto espera 3-0, tô em 1-1-8 decimal 95, na 3-1-2. Sala azul, 5-0-0-3 para o táxi, 4 horas e 15. Autonomia, 1-2-2 a bordo, está no Ribeirão Preto. Táxi a Índia, quanto espera da 10 Tony, 1-1-8 do Sol 95, ajuste 1-0-4, boa viagem azul. Espera, 2-5 Tony, ajuste 1-0-4, 5-0-0-3, obrigado, bom dia. Zulu, bom dia, Zulu 503, pronto, ponto 000. Bom dia, Zulu 503, bom dia, autorizado ingresso, decolagem pistona 0, vento calmo, 03 manche. Sim, decolagem pistona 0, Zulu 503, vai. Tango Juliette Serra Tango, nivelado 100 para serviço de informação e alerta, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 545, alterna 126, decimal 85, alterna 126. Ok. Bom dia, tá 3025, ali mantém. Viva de Arma, dia 3025, tá 3025. Papá Alfa Tango Sierra, decolado aos 22, controle agora em 119, decimal 80, bom voo. 980, grato, bom dia. Papá, Alfa Tango Sierra. Papá, Alfa Tango Sierra, contato radar na decolagem, subvia Bebe para nível 080. Ou 080. Alfa Tango Sierra. Decolar os 22, controle 119, decimal 80. 1980, azul, 03, bom dia. Decolagem da 1-0 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição ótima, Michael, Cepongo, Vitor Alfa. Interceptantes do 1-0, Taubaté. O transponder é o 5540, controle 119, decima 8. Barulhos autorizados, nível 360, curva 1-0, decolta 1-0, decolta a pista 1-0, primeira curva à direita da El, Leda, transição ótima. Perdo 1-0, até Taubaté. 5540 no transponder, ponto 1-1-9, mal 8, bom, 759. 1-1-7-5-9, correto, passa pelo pushback. Back, passa lá. Alô, Salvador, bom, no 649, autorização para Porto Seguro. 1-1-6-4-9, autorizado Porto Seguro, nível de voo 360. Decola pistão 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, Bideve. Após Bideve, voa direto Porto Seguro. O transporte é o 5544, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado 360 para Porto Seguro, decola 1-0 da El, Leda, Bideve. Após o deve durar o seguro, transponder 5544, controle 119.8, gol 1649. Gol 1649, correto, quanto para o pushback? Reportará. O Salvador usou a PRQS e pronto para ingresso, pode participar. Pessoal de ingresso, Alfa aqui. Afirmativo, chamará para o término 01, obrigado. Decolou 25, controle 119, decimal 80. Modo 119, decimal 80, bom dia, tá 3125. Bom dia. Doutor Salvador, bom dia, tá 3125. Passando 1300 pés, saída da EL, Leda. 3125, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível 340. Via da EL nível 340, da 3125. Alfa Tango Sierra, vetoração para desvio de área proibida, curva esquerda proa 300. Esquerda 300, Alfa Tango Sierra. Descida para 4000, para sua informação, traça na sua posição 11 para 12 horas, afastado 14 milhas rumo oeste, é um Charlie 402 subindo. Estão reduzindo velocidade e descendo 4000, rumo a 970. Positivo. Eu tenho um braço no chiqueiro, eu vou na frente. posição 8. Perdão, é o controle 5-5-4-3, outro quadrado, 5-4-2-3-4. 5-4-2-3-4, correto, 4 para o feedback. Tá malado, tá na posição 4. Entendi. Não, Juliette, até agora, por gentileza. Muito grato, senhor. O 755 próximo já foi superado. Atendente Gol na 75. Autorizado a aproximação ILS Gol na 755. Autorizado ILS Gol na 75. Paulo? Confirmando o Manati, o número 10? Gente, o Hotel Juliette, autorizado Manati, o número 10, decolagem da 17 com primeira curva direita no corredor Axé. Aciona no transponder 0135, controle 119.8. Então, Juliette, está correto o cotejamento, confirmando a parte 4? Tornamento táxi 14118, decimal 95, ajuste 1.0.4, tem uma boa viagem. Então, Juliette, bom dia, chame táxi. Santos 3125, chame Recife, 125. 125, qual que é o decimal? 1251. 251, obrigado, valeu. Confirma a pista de decolagem do Pátio Secondra. Recepção locador do já avistando o Gol na 755. PNC, cheque preenchimento, e 11895, Gol 755. Roger, does this mean that you have our flight plan confirmed? 380, Alitalia 672. Roger. Okay, I call you back when ready to start. Roger. Paulo, pushback, estacionamento 1759. 1759 está autorizado para o contact. Autorizado para o contact, 759. Bom dia, tráfego avistado, check train, autorizado sistema zero, vento, calmo, ajuste 1-0, 1-4. Tchau, baixou outra volta ali, força, sistema zero, boa, não, 7-5.